Ao amanhecer de domingo, um casal que ocupava um Fiat Uno com placas de Foz do Iguaçu envolveu-se em um grave acidente, praticamente no cruzamento das avenidas Gramado e Garibaldi, na Vila A. Eram poucos minutos após as 7 da manhã, quando moradores foram acordados por um forte impacto do automóvel contra um poste de energia elétrica da rede da Copel, vindo a deslocá-lo a alguns centímetros de sua posição usual. Ao perceberem pessoas feridas, os moradores acionaram o SIAT, que deslocou uma ambulância lotada no posto Vila A para atender as vítimas. O motorista teria descido do carro sem ajuda, apesar de praticamente ter destruído o volante do carro contra o tórax no impacto. A passageira, por sua vez, que aparentemente não usava cinto de segurança no momento do acidente, foi quem sofreu ferimentos mais sérios e resistiu à equipe do SIAT, que teve dificuldades para sua imobilização. Depois de removida do veículo, a vítima foi encaminhada para a ambulância dos bombeiros, que imediatamente a conduziram para o pronto-socorro do Hospital Municipal, juntamente com seu companheiro. A Polícia Militar foi deslocada para o registro da ocorrência. Segundo a equipe de socorristas, o casal apresentava hálito etílico. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.